talvez nem chegassem a ver os bons carnavais de outrora, dos quais eu não posso esquecer, do corso e dos cordões bem ensaiados. Que sambas, que marchas houve no passado, por isso eu vim recordar. Por isso eu vim recordar. Ai, valente, e nunca na arena por um touro eu perdi. Mas se eu sou um bom toreador, é porque Manolita bonita me deu seu amor. Torero, sou toreiro de Madrid, sou toreiro, sou valente, e nunca na arena por um touro eu perdi. Vou a qualquer parte da Espanha. Manolita, me acompanha, pra ela eu sou o maior toreador. E ela é o meu grande amor. Vou a qualquer parte da Espanha, Manolita, me acompanha, pra ela eu sou o maior toreador. E ela é o meu grande amor. Torero, sou torero de Madrid, sou torero, sou valente, e nunca na arena pro um toro eu perdi. É porque Manolita bonita me deu o seu amor. Há 12 anos no ar, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Com estas músicas enviadas pelo promotor de justiça, residente em Campinas, Dr. José Frederico Cucurulli, estamos colocando nossas cartas em dia. Vamos atender com músicas restauradas pela Som Livre aqui de São Carlos, dos jovens dinâmicos Marinaldo Gil e Vicente Vituri, o senhor Álvaro Silveira, cartinha que está conosco há 5 anos e 1 mês. Naquela oportunidade, seu Álvaro Silveira gostaria de ouvir, e se hoje ele estiver em nossa sintonia, vai ouvir, com a maior patente que o rádio já teve, saudoso o almirante, arranjo do Pixinguinha, do João de Barro, Trem Blindado, sobre a Revolução de 32. Esta música... Ainda para ele, Álvaro Silveira, com esta cartinha conosco há vários e vários anos, a pedido ainda constava o saudoso cantor das multidões Orlando Silva. Em arranjo do Radamés, Orlando Silva canta do Kid Pepe, Ondas Curtas. Da matraca, da língua de uma sogra infernal. Eu comprei um trem blindado pra poder sair no carnaval. Mulata por seu encanto, muito eu levei na cabeça. Porém agora eu duvido que outra vez aconteça. Do teu palácio feitiço eu pouco caso de passo. Mandei fazer em São Paulo, mulata, um capacete de aço. Meu bem, pra me livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal, eu comprei um trem blindado pra poder sair no carnaval. Mulata, quando eu te vi, logo pedi anistia, pois o seu dom terrível fuzilaria. E pra ninguém aderir ao nosso acordo amoroso, botei na porta de casa, mulata, um canhão misterioso. Thank you. agora sofro sem saber porquê. Quando uma onda vem bater no cais, não brinca, meu bem, não brinca, meu bem. Você faz isso, mas não gosta de ninguém. Não brinca, meu bem, não brinca, meu bem. Você faz isso, mas não gosta de ninguém. Ainda ontem, antes de dormir, sintonizei para o seu coração. Nada de novo consegui ouvir, mas escutei a dona da pensão. Você está ouvindo pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, e agora o nosso som também, no canal 20 da NET aqui em São Carlos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje eu ligo o nosso intervalo e na volta, Castro Barbosa, Carlos Galhardo e o titio Silvio Caldas.